das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração pulsada mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Do meu triste jardim. Do meu triste jardim. Já teve amor de ping-pong na sua vida? Mas eu vou contar a história pra você. Esse amor de ping-pong te pega, pega, esconde, esconde. Paixão maluca, proibida e tão doída, se fica longe. Coincidência. E esse amor de ping-pong te pega, pega, esconde, esconde. Paixão maluca, proibida e tão doída, se fica longe. Eu não quis assim, ela também não, mas aconteceu coisas do coração. O seu olhar o meu olhar o seu, inocente paixão. Fala pra ela. Fazer do nosso sonho uma realidade. E esse amor de ping-pong te pega, pega, esconde, esconde. Achou uma luta proibida e tão doída, se fica longe. Bruno Marrone hoje. Oi. Oi. Aconteceu a mesma história comigo. Ah, você tá brincando? Eu não acredito. Aí, amigo. Que mulher maravilhosa. Você é a gente, bicho? É? Era bonita mesmo? Muito bonita, muito bonita. Eu não quis assim, ela também não, mas aconteceu coisas do coração. O seu olhar, o meu olhar, o seu, inocente paixão. Fazer do nosso sonho uma realidade. E esse amor de ping-pong te pega, pega, te esconde, esconde. Paixão maluca, proibida e tão doída. se fica longe. E esse amor de ping-pong, pega, pega, ping-pong, esconde, esconde. Esconde, esconde. A chama nunca proibida e tão doída, se fica longe. Palavras de amor logo ao amanhecer, de alguém que desperta e fala que te ama, que rola na cama junto com você. Você diz que sente falta de carinho, de um homem que saiba te fazer feliz. Pra encontrar alguém que seja mesmo assim, é só olhar pra mim. Você tem que ter um homem como eu, romântico, ardente no amor e cheio de paixão, romântico, que faça você sentir a mais amada e acabe de vez com a sua solidão. Você tem que ter um homem como eu, romântico, que adoça a sua vida e saiba te dizer, romântico, que nunca ninguém te amou até agora como esse que está diante de você. Quem é que te olha tão apaixonado e o seu desabafo escuta a qualquer hora? Alguém que você tem sempre do seu lado e enxuga seu pranto quando você chora. Alguém que te aperte firme entre os braços do jeito que você sonha e sempre quis. Você precisa mesmo ter alguém. Alguém igual a mim. Você tem que ter um homem como eu, romântico, ardente no amor e cheio de paixão, romântico, que faça você sentir-se a mais amada e acabe de vez com a sua solidão. Você tem que ter um homem como eu, romântico, que adoça a sua vida e saiba te dizer, romântico, que nunca ninguém te amou até agora como esse que está diante de você. Você tem que ter um homem como eu, romântico, ardente no amor e cheio de paixão, romântico, que faça você sentir-se a mais amada e acabe de vez com a sua. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Todo

encontrará. Por favor, amor, não me deixe assim, pois não sou ninguém. Sem você eu já não sei viver. Deus, mesmo sofrendo, eu sei que não a esquecerei. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos na Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando o dia e começamos com a Eucaristia, sacramento central da vida de nossa Igreja. Hoje, 19º domingo do tempo comum, celebramos o dia do Senhor, manifestando nossa fé no mistério pascal de Cristo, que nos renova e fortalece para a missão desta semana que se inicia. Em comunhão com a Igreja do Brasil, nós iniciamos hoje o mês vocacional. São 4 domingos neste mês de agosto, onde trazemos como intenção os sacerdotes, os ministros ordenados, os nossos catequistas, a família e também as pessoas consagradas. Por isso, com estas e outras intenções, inclusive a festa padroeira que estamos vivenciando ao longo desses dias, vamos ficar em pé e com um canto de abertura iniciarmos a Santa Missa, que será presidida por Padre João Pereira, nosso vigário paroquial. E a você saudamos também que nos escuta através da Rádio Educativa de Picos, Cultura FM e Rádio Difusora AM. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Minha confiança no Senhor, na esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou. Todos nós. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, tua vontade, pra viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Santa Missa Dominical é a nossa oportunidade de fazer a nossa Páscoa semanal, nosso encontro com Jesus. Neste mês dedicado às vocações, neste primeiro domingo, rezando pelas vocações sacerdotais, pelos padres, por todos aqueles que assumem no ministério ordenado. A palavra de Deus hoje nos chama à vigilância, nos convida à esperança, à fé. Então preparemos-nos para bem celebrar os divinos mistérios. Participemos do ato penitencial cantando: Senhor, meu pecado vem. Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E louvemos o Senhor, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus anjos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Glória. Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus, Cordeiro Santo, vossas culpas perdoai. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Glória a Deus, nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Fora predito a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinha dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que punistes nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifício sacratamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. E ficar de prontidão, em que dia o Senhor adivinha, não sabeis não. Aleluia. Aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, que compõem esta Santa Assembleia Litúrgica, neste domingo, 19º do Tempo Comum da Liturgia, primeiro domingo do mês de agosto, mês dedicado às vocações, dia em que nós rezamos especialmente pelas vocações sacerdotais, pelos sacerdotes, seminaristas que se preparam, vocacionados, que fazem o discernimento vocacional, famílias que são os celeiros de vocação. Neste domingo, que nós temos a graça de renovar a Páscoa, o encontro com Jesus e fazer parte da sua ceia, fazer parte da sua mesa, participar da missa é isso, é entrar na ceia com Jesus, é fazer parte dessa última e única ceia que Jesus celebrou na quinta-feira santa. E lá no pão deixa impresso seu corpo, sua carne, e no vinho seu sangue, selo da nova e eterna aliança. A palavra hoje nos chama à esperança. A palavra de hoje nos interpela à vigilância. A palavra hoje nos convida a estarmos sempre preparados. A palavra de hoje esclarece e nos fortalece na fé. Grande dom, dom que fundamenta os demais dons. Primeiro dom que nós oficializamos na nossa vida. O batismo oficializa a nossa fé. E pela fé se abrem as outras virtudes, especialmente as outras teologais, a esperança, a caridade. Então, viemos aqui para alimentar essas convicções de nossa fé. Como o autor do livro da Sabedoria hoje fala de uma noite de libertação, nesta linguagem, para dizer exatamente que nós caminhamos sob essa esperança da libertação plena, dessa comunhão, uma aliança, como diz a própria leitura, onde os fiéis, os infiéis participarão da mesma sorte, tomarão assim a mesma mesa, porque o reino será esta realidade única. Nossa esperança é essa. Nós apressamos a esperança quando vamos construindo, quando vamos colaborando para que este reino aconteça. Jesus, então, hoje, convidando-nos fortemente à vigilância, à preparação, Ele nos convida a ficarmos atentos, atentos à própria presença que se dá Ele através de diversas ocasiões e oportunidades nesta vida, principalmente na Eucaristia. Mas Jesus está presente na palavra, Jesus está presente naquele mais sofrido, porque ali é a ocasião exatamente de fazermos a caridade e a ação que se faz com o próprio Jesus. Jesus está presente na assembleia reunida em seu nome, onde dois ou mais estiverem presentes, eu estou aí no meio deles. Então, estar atentos, preparados, porque, como diz o próprio Jesus na parábola, Ele virá uma hora inesperada, numa realidade tantas vezes não imaginada, não tão sondada por nós, porque a segunda leitura vem esclarecer muito bem, precisa da fé. A fé antecipa aquilo que nós devemos possuir, a fé antecipa o reino, a fé antecipa o céu, a fé antecipa Deus, diz Jesus em João capítulo 6, versículo 47. Quem crê possui a vida eterna, porque exatamente a fé antecipa a graça da própria vida de Deus em nós. E pela fé nós possuímos exatamente a graça, mas também pela fé nós depositamos a confiança naquilo que nós não vemos. É uma convicção, porque a fé, sendo o grande dom de Deus, como por exemplo o livro sagrado, a Bíblia, como vamos saber e ter este livro como palavra de Deus? Pela fé. Ela nos dá essa convicção, e como ensina o magistério da Igreja, essa palavra, ela foi escrita sob inspiração divina. Então é uma convicção daquilo que não vemos, e a fé é exatamente aquilo que não vemos, ou aquilo que nós vemos além desses olhos puramente materiais, porque senão não seria fé. A pura ciência não seria fé. Mas a ciência com a fé, ela vai nos dar essa visão muito maior, porque além daquilo que é provado, que é tocado, que é visto, há essa perspectiva, esta abertura ao infinito, ao transcendente. E a nossa vida é assim. Ela foi feita assim, cada um de nós. Então poderíamos dizer, sem a fé, a esperança, a vigilância, a vida perderia exatamente o seu sentido, o seu valor, perderia a sua graça, que exatamente uma vida que não teria propriamente o sentido, seria a vida sem a fé, sem essas virtudes, que nos faz exatamente esperar o Senhor que vem em tantas ocasiões, mas que também um dia virá como ladrão para poder resgatar a dignidade de todos e inaugurar definitivamente seu reino, isto é, para fazer triunfar o bem, onde não haverá mais nenhum lugar, nem ocasião para a prática e para a vivência do mal. Meus irmãos e irmãs, essa é a nossa esperança, essa é a certeza que a fé nos dá, nos faz caminhar nesta certeza, nesta convicção, buscando sempre mais as alegrias do reino de Deus até a sua plenitude. Que a Virgem Mãe dos Remédios, Mãe de todos nós, Mãe dos sacerdotes, Mãe das vocações, interceda, como ela viveu, nos ajude e nos ensine a viver também a graça da palavra do seu Filho Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos fazer a profissão de nossa fé, rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Irmãs e irmãs, confiantes na misericórdia do Senhor, apresentemos a Ele as preces de nossa igreja em oração. Vamos responder após cada prece. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Deus de bondade, que nos chamastes das trevas à luz maravilhosa, fortalecei a vossa igreja para que viva sua vocação de ser sal da terra e luz do mundo, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Dai perseverança aos ministros ordenados de nossa diocese de Picos. Curai o que estão doentes e suscitai mais jovens dispostos a responder ao vosso chamado, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Dai-nos a graça de ser uma igreja pobre para os pobres, que o seguimento de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, nos torne mais fiéis ao projeto do reino, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Acolhei, Senhor, na vossa imensa bondade, nossa prece, nossa fé, nossa esperança, nossa vigilância, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender.

filho amado. Ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. Meu filho amado, ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. Salvador que geraste, Maria, é nossa vida na Eucaristia. Meu filho amado, ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. Meu filho amado, ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. A humanidade que desce a Jesus é alimento que ao céu nos conduz. Meu filho amado, ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. Meu filho amado, ó mãe querida, tornou pão da vida. Ouvindo as preces da mãe com carinho, o filho amado mudou água em vinho. Meu filho amado, ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. Meu filho amado, ó mãe querida, tornou pão da vida. Meu filho amado, ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. Pelos pedidos da mãe tão querida, Cristo Jesus mudará nossa vida. Meu filho amado, ó mãe querida, na comunhão se tornou pão da vida. Meu filho amado, ó mãe querida, comunhão se tornou pão da vida. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agradecidos a todos que participaram conosco aqui na nossa igreja matriz, Catedral Nossa Senhora dos Remédios. Também participaram pelas rádios, Rádio Difusora de Picos, Rádio Cultura FM de Picos. Nossa gratidão também. E lembrando que estamos em pleno festejo à Virgem dos Remédios, temos todos os dias, ao meio-dia, a recitação do ofício aqui na Matriz, às 18, Santo Terço, 19 horas, a Santa Missa com a novena Virgem dos Remédios, depois o momento de confraternização, a quermesse. Nós temos também todos os materiais oferecidos no bazar, né? Também a camiseta e outros que a gente pode adquirir e ao mesmo tempo ajudar, né, a nossa comunidade, um modo específico nesses tempos, na conclusão do assentamento deste piso da nossa igreja, né? Então somos gratos a todos que organizaram, realizaram também esta santa celebração. Sejamos agora coroados, acolhendo a bênção que vem do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, uma boa semana e em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E a você que nos escuta através da Rádio Difusora e Cultura e que está aqui também na Catedral, comunicar que hoje, devido ao novenário, não haverá missa às 17 horas, nem hoje, nesse domingo e nem no próximo. Por estarmos dentro das festividades da padroeira, não haverá missa das 5. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. ZYI 835, 920 kHz. Rádio Difusora de Picos, uma escola de rádio. Emissora do Sistema de Comunicação de Picos, Piauí. J. Silva, o Jotinha. É

Antonieta Araújo, Vitória, Raí do Pai Amaro, Maria do Socorro, sabe aonde? Na Gameleira dos Galdinos, já mandei um bom dia, mas não custa nada reforçar. Francirene Santos, aí na Cajazeira dos Gonçalves, Maria Antônia no Alto de Umari, este povão maravilha, acompanhando a Difusora de Picos também, o Galeguinho dos Bombons, é na Rua Paulo Ferreira, e a esposa dele, a Dona Lúcia, Alex Piauiense, em Teresina, lá no Monte Castelo. Dona Tereza é a mãe dele, mora aqui no Conjunto Lousinho Monteiro. A minha prima Moreninha Albertina também mora aí no Lousinho Monteiro. Zito, em Campo Grande do Piauí. Maria da Conceição Leal, em Santana do Piauí. Alô, alô, Luiz Barros. Ele é funcionário da GESPESA, tem familiares na Gameleira dos Rodrigues, no Angico Branco, em Picos e nas demais regiões. Na paquera da nossa programação de hoje, temos a Dona Graça, a Andréia, o seu Antônio, o pessoal de Pedras, município de Alagoinha do Piauí. Rapaz, falando em Pedras, ela, a Dona Graça, falou para mim agora que a Dona Raimunda, ela chama a comadre Raimunda, esteve de aniversário ontem. Parabéns, parabéns, muitos anos de vida, Dona Raimunda. São os votos de Andréia, Antônio e Graça para a Dona Raimunda aí do povoado Pedras, que ontem esteve de aniversário. E para a senhora, Amado Batista, o príncipe, e parabéns! Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi. Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti. Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou. Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou. Agora sonho de um dia contigo casar e num castelo de amor com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, ser o seu príncipe apaixonado num reino encantado com você, princesa. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Num avião de beijos eu vou te levar pra felicidade juntos viajar. Numa viagem de amor que não vai terminar. Agora sonho de um dia contigo casar e num castelo de amor com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, ser o seu príncipe apaixonado num reino encantado com você, princesa. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Num avião de beijos eu vou